Como eu te falei no início da nossa conversa, apesar de eu ter dedicado anos de estudo para criar o método Retrato da União Celestial, o método é totalmente gratuito.